som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas e 23 minutos. Você curtiu Cascaduro, Centro do Universo. Antes, Enio Yamaloca. Enio Yamaloca, Alto Maloca Falante. Duas bandas aí de Salvador. Cascadura, que está lançando aí um CD duplo, Aleluia, muito boa, grande banda de Salvador. Salvador, nem tudo está perdido, tem muita coisa legal na Bahia, beleza? Ele é Maloca e Cascadura, muita coisa legal rolando em Salvador. Maglore tocou no Circuito Fora do Eixo, no Rio de Janeiro também, muita banda legal em Salvador também. Abraço aí pra alguém, Jack? Tem sim, Cortes. Mandar aqui um abraço, um alô grande pro Vitor Amaral, vendedor da Coca-Cola, tá curtindo o Som da Tribo. Falou, grande Vitor. Vê se a Coca-Cola patrocina aqui o Som da Tribo, Vitor. Viabiliza aí pra gente. É duro manter o Som da Tribo no ar. É. Uma mega corporação como a Coca-Cola se patrocinar o Som da Tribo. Pois é, vai ser uma boa. Tem tudo a ver com a Coca-Cola, o Som da Tribo. Pressão. Beleza. Abraço aí para Givanildo Teixeira, grande Simpson aí no bairro Ibirapuera. Também Paulinho de Orrangão, aí na Praça 9 de Novembro, sempre ouvindo o Som da Tribo. Jacqueline, a promoção aí do Circuito Fora do Eixo para as Noites Fora do Eixo aí. Pois pra é, Corte, está valendo um passaporte para as Noites Fora do Eixo para quem acertar a maior quantidade de atrações do mês de julho. São 8 atrações, você vai ligar para cá, dar seu palpite, dizer quais são as atrações que você acha que vai tocar agora em julho. Uma das atrações já tocou no palco principal do Festival de Inverno. Isso. E tem atrações que já tocaram, né, Isso Cortes, aí. Né? Gilmar disse que não ia repetir, mas já quebrou repetiu o protocolo. Esse mês tem repetido. Então você liga e dá seu palpite. Que está concorrendo aí a um passaporte para as Noites Fora do Eixo de todo mês de julho. É. Também está valendo um jogo de talheres com 24 peças, a oferta da Casa e Cozinha, que fica na Praça da Bandeira, no centro. E um rádio AM/FM para você ouvir o som da tribo e que capta também som de TV, a pilha e energia. A oferta de Tom e Beleza, é só ligar. 3421 1507 ou enviar o seu torpedo para 8831 9050. Acesse aí o sondatribo.com, o blog do Som da Tribo, hein? Sondatribo.com, o único blog da cidade que está cobrindo os eventos alternativos, fazendo Twitchcam. Tem tudo. É, agenda você aí direitinho sobre todos os eventos alternativos que está acontecendo na cidade. Não se rende a nada, não se vende a nada o Som da Tribo. Não, não, não. O original. Não tem negócio que está dando tapinha nas costas de secretário, de prefeito, de vereador, nada. É pau em todo mundo. Arquivo Nacional. Bom, no Arquivo Nacional você vai curtir duas bandas dos anos 90, Charlie Brown Jr. e Tijuana. Arquivo Nacional. O som da tribo. Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas. Ela deu brecha, eu me aproximei, porque eu me fortaleço na sua palha. Ela estava ali sozinha querendo atenção e alguém pra conversar. Você deixou ela de lado, vai pagar pela mancada, pode acreditar. Então já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Falou pra ela que eu sou louco e canto mal, que eu não presto, que eu sou marginal, que eu não tenho educação, que eu só falo palavrão, que pra social light eu não tenho vocação. Sei que isso tudo é verdade, mas eu quero que se foda essa porra de sociedade. Pago minhas contas, sou limpinho, não sou como você, filho da puta, viadinho. Então, já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. O som da tribo. Mexeu com a família, agora se vira. Segura a sequência, sai minha quadrilha. Charlie Brown, Charlie Brown, Charlie Brown.

quantidade de bandas, ganha um passaporte para as noites fora do eixo agora em julho. É fácil, hein? É só ligar, 3421507, ou pode mandar através do Torpedo também. Mais alguma coisa? Que pois é, também tá valendo hoje um jogo de talheres com 24 peças da oferta da Casa e Cozinha, que fica na Praça da Bandeira, no centro. E um rádio AM/FM que capta som de TV. Funciona com pilha e também energia, oferta de Tom e Beleza. É só ligar, 3421507, ou enviar o seu Torpedo para 88-31-9050. O som da tribo. Volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. São 7h37, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite. O Som da Tribo tem oferecimento de Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja no Via Lacebo Café, Rua Siqueira Campos, 350. Espaço X, presente no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decora seu corpo. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Metrópole, Tim, moda pra galera, Tim. E Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Agora vamos dar aquele loop aí no nosso circuito alternativo com o nosso enviado especial, Rubenildo Metal. Ele tá em todas, tá igual arroz de festa. Boa noite, Rubenildo Metal. Boa noite, Miguel Corte, e ouvintes do Som da Tribo. E aí, arroz de festa? Arroz de festa, é. Sim, Miguel Corte. Oi? Sim, pode falar, Rubenildo. Eu tô aqui, Miguel, diretamente aqui da 2 de julho. Restaurante Sabores e Amores. A gente está acontecendo nesse momento o segundo encontro vegetariano. Bom que sente. Pode falar, Rubenildo. Opa, eu estou aqui com o Vitor. Ele vai dar uma geral aqui sobre todos os acontecimentos, inclusive hoje à tarde, né? Ocorreu a Marcha da Liberdade e também esse encontro que está rolando aqui. Manda aí. Pra ele aí então. Vai lá. Boa noite, Miguel. Boa noite, Som da Tribo. E aí, Vitor, tudo bem, né? Essa foto. Tudo legal. Beleza. Vitor, então, hoje dia marcante aí para a cena alternativa de conquista, dois eventos altamente significantes aí para a cena de Vitória da Conquista, a Marcha pela Liberdade e o segundo encontro dos vegetarianos de conquista. Você compareceu, claro, nos dois. Eu queria que você ficasse à vontade, né? E falasse aí sobre esses dois eventos. Será patrimônio histórico cultural de conquista, né? É verdade. Manda aí, Vitor. Então, coincidentemente, hoje, está vendo muita coisa bacana na cidade e marcos históricos, né? A Marcha da Liberdade, quem se sente oprimido, marcou presença, e quem se sente não esteve, perdeu a oportunidade de manifestar. Foi muito, muito bacana, uma experiência muito interessante. E aliado a isso, né? Na questão do direito à liberdade, né? Impulso à liberdade, a libertação humana e animal. Hoje aqui tive iniciativa junto com alguns amigos de fazer esse encontro. Esse é o segundo encontro vegetariano com o Fênix. Beleza. Porque é vegetariano por mais diversos motivos. Religião, saúde, meio ambiente, política, animais, né? Enfim, motivos são que não faltam. E aqui hoje estamos consolidando como realmente um movimento, como pessoas, né, que estão próximas a essa causa, mostrar que é tranquilamente possível viver sendo vegetariano. Inclusive estou celebrando este ano 10 anos de vegetarianismo, né? E aqui é vegetariano todos gostos, gordinhos, fofinhos, magrelos. Tem para todo gosto. Vitor, quem quiser participar, quem estiver em casa, que quiser descer aí pro o evento vai rolar até que horas? Bom, quanto é que paga para participar do segundo encontro vegetariano? Pois é, tá em tempo ainda, acabou de começar. Traga a vasilha, para quem é das antigas aí. Pois é, E aí, que deve estar rolando aqui, acho que até umas 10h30, né? Que é um horário bacana, até começar a programação na praça. Certo. E aí, acho que pode interferir um pouco no som e tal. E as pessoas certamente devem estar indo pra lá. Então, se você tem interesse, é só comparecer na Rua 2 de Julho, a rua que compra passe, né? E apenas R$5. R$5, né? É, come até cansar. Beleza. Pois é, que pena que tu tá aqui, Miguel. Fica pra próxima, viu? Beleza. Vitor, mais alguma coisa que você queira acrescentar aí no segundo encontro vegetariano e também na Marcha da Liberdade que rolou hoje? Quero acrescentar que quem se considera como movimento, que o aumento do movimento, que faça alguma coisa, que faça alguma diferença, né? Que esteja presente, tem que ser todo presente nessas ocasiões, porque é imprescindível. Beleza. É, Rubenildo Metal. Valeu, Vitor. Rubenildo Metal. Eu aqui pra Rubenildo levar seu pratinho, viu? Tá certo. Valeu, um abraço. Valeu. E aí, Rubenildo Metal, mais alguma coisa que você queira? Eu lembrar que o pessoal que tá em outra cidade, que está em casa, que tá vindo dar uma olhada no movimento, tá rolando dentro de Cano, só na tribo. No Twitter. Entra, segue no Twitter, Twitch Cam, pra poder dar uma olhada aqui como é que tá o movimento. Tá transmitindo desde cedo aqui. Ah, então tá rolando Twitchcam diretamente tá no segundo encontro. Direto aqui, você vai poder ver, a gente vai fazer dar uma geral aqui depois, nas subidas, o pessoal tá aqui, tipo de reportagem e tal. Tá bem legal aqui, viu? Falou, Benildo. Quem tá em casa, quem tá na internet, pode acessar aí o Twitchcam do Som da Tribo e vai poder acompanhar tudo. Está no blog do Som da Tribo também? Não, não cheguei a colocar lá. Tá no Twitter, mas né? Mas você pode seguir pelo Twitter. Twitter do Som da Tribo, né? Você pode acompanhar. Ok. Beleza. Rubenildo Metal, nosso enviado especial. Nosso arroz de festa. Tá em todas. Você tá vendo que o São João, né? Inclusive tem um arroz, né? Tem aqui um milho, né? Rapaz, uma velhinha, viu, legal? Beleza. Muitas coisas gostosas, um quentão assim, sem álcool. Tá certo. Amendoim com cedo e toda a turma aqui, tá certo? Quais são os artistas alternativos que estão aí, Rubenildo? Oi? Os artistas alternativos que estão por aí. Gente, tem Brenda, Luara, tem muita gente aqui, viu? Paula Babilônia tá por aí, Darius, né? Babilônia, Ian Kelmin, o repórter da TV Soeste, ele tá aqui, ele tá em todos os encontros. É um arroz de festa também, né? Ele é um arroz de festa também, né? Aqui é um arroz de tudo, de viela, de tudo. Tá sempre presente nesse momentos, lugares alternativos. Beleza. Ah, o Tati também tá aqui. Um abraço pro Miguelito. Beleza. Também tá bem legal aqui, meu irmão. Bem legal mesmo. Beleza. Valeu, Rubenildo. Por aí, valeu, boa noite. Alô. Aí foi Rubenildo Metal, nosso enviado. A Cabroeira aí, né, Miguel? Como é que é? Já vou ver se dá pra acompanhar a Cabroeira aí no palco. Na Praça Barão do Rio Branco. É, cuidado com o odor do xixi. O negócio ali é o seguinte, o cheiro terrível, legal. É, tá. Faça a sua crítica aí. Mas ali tá feio, viu? Não tá tendo banheiro químico, a galera tá mijando. Banheiro químico, mas a química do fedor tá demais, né? Tá, o fedor de mijo tá rolando aí no centro de Vitória da Conquista. O mau cheiro do xixi tá rolando no... Tá um fedor terrível na cidade, viu? É, verdade. É o fedor aqui. Valeu, Rubenildo Metal. Boa noite. Aí foi o nosso enviado especial, Rubenildo Metal, direto do restaurante Sabores e Amores, cobrindo aí o segundo encontro vegetariano de Vitória da Conquista. E deu um plá também sobre a primeira marcha da liberdade de Vitória da Conquista. O Som da Tribo. One hot angel. tribo. Got a machine head, spinning around, Agora são 7 horas e 52 minutos. Bush Machine Head AC/DC Rock and Roll Train. Jaqueline, as promoções aí do Som da Tribo, o que que tá valendo aí pra galera ligar e interagir aqui com o Som da Tribo? Tá valendo um passaporte para as Noites Fora do Eixo pra quem acertar a maior quantidade de atrações do mês de julho das Noites Fora do Eixo. Também um jogo de talheres com 24 peças, a oferta de Casa e Cozinha, Praça da Bandeira, Centro. Também um rádio AM/FM que capta som de TV e funciona com pilha e energia. A oferta de Tom e Beleza, é só ligar para cá. 3421-1507 ou enviar o seu torpedo para 8831-9050. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Tá rolando no restaurante Amores e Sabores, na Rua 2 de Julho, no centro, o segundo encontro conquistense vegetariano. Convite individual, R$ 5,00 à venda no local. Daqui a pouco, às 9 da noite, no restaurante Tempera E, na Praça da Escola Normal, tem Kessler, voz e violão, não perca! Mostra de teatro Fora do Eixo, dias 2 e 3 de julho, no Teatro Carlos Jeová. Oficinas, mesa redonda e apresentações teatrais. Inscrições abertas, é só acessar coletivosuissabaiana.com.br. Dia 22 de julho, sexta, no Bar Fuso Horário, um dos maiores nomes do rock Brasil dos anos 80, Nazi, Exira e Banda. Realização Gnomo Produções, aguarde mais informações. No dia 30 de julho, no Apogeu, às 10 da noite, tem o Hidden Reggae Fest, com Complexo Raga e vários convidados. Está havendo o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito, e o primeiro EP da banda Distintivo Blue, Aplicando a Lei, edição limitada. Compre na loja da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Aproveita, acessa aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenedometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Manda abraços aí pra galera ligada aí no Som da Tribo. A Josiane, o Aldo Pereira, George, Ana Júlia, Loteamento Bateias, Raquel Dantas, irmã de Gilmar Dantas aí no bairro Alvorada, Ana Borges e Pikachu no bairro Guarani. E o pintor, poeta, compositor Carlos Dalmada no Inocop 2, sempre ouvindo o Som da Tribo. Som local, o Som da Tribo. Som local, Som da Tribo, você vai curtir Garboso e Marta Moreno. Som local, o Som da Tribo. local. O som da tribo. Bem morno de sangue. Um risco na cara, um feito de giz ou um rastro de caco. No peito me diz que copo no estreito, entorto meu jeito no meio da luz. Um risco na cara, um feito de giz ou um rastro de caco. Estreito, entorta meu jeito no meio da luz. Um cisco no olho que confunde cores em festa de horrores, com céus tão azuis, tambores confundem meu corpo exangue. Na boca só gosto bem morno de sangue. O som da tribo. Em festa de horrores, com céus tão azuis, tambores confundem meu corpo exangue. Na boca só gosto bem morno de sangue. Local. O som da tribo. Aí no seu local, o som da tribo, você curtiu Marta Moreno no Meio da Luz e também Garboso e O Dia Não Vem. Vamos a um breve intervalo comercial, mas antes disso, Jaqueline, o que tá valendo aí pra galera? Tá valendo um passaporte para as Noites Fora do Eixo para quem acertar a maior quantidade de atrações do mês de julho das Noites Fora do Eixo. Também um jogo de talheres com 24 peças, a oferta da Casa e Cozinha, que fica na Praça da Bandeira, no centro. E um rádio AM/FM que capta som de TV. Funciona com pilha e energia, a oferta de Tom e Beleza. Vamos ao breve intervalo comercial. Na volta, vamos falar do show de Nazi Vivo na Cena aqui em Vitória da Conquista no dia 21 de julho, beleza? Bila Gnomo já está aqui no estúdio, daqui a pouquinho vai falar sobre o show de Nazi que vai rolar em Conquista no dia 21 de julho, uma quinta-feira, aqui em Vitória da Conquista. Então, depois dos comerciais, todas as informações sobre o show de Nazi Vivo na Cena aqui em Conquista. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o som da tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 8 horas e 5 minutos, o Som da Tribo rolando pra você até as 9 da noite. Jaqueline, a promoção aí da galera do Fora do Eixo aí, passaporte. Vamos lá, galera, ninguém tá querendo se arriscar até agora, né? É verdade. 8 bandas, né? São 8 bandas que vão tocar nas Noites Fora do Eixo agora no mês de julho. Você vai ligar pra cá falar quais as bandas que você acha que vão tocar. E aí você vai estar concorrendo a um passaporte para as noites fora do eixo. Quem acertar a maior quantidade ganha. E a dica é que uma das bandas já tocou no palco principal do Festival de Inverno. E também tem banda repetida aí nesse mês de julho, que já tocou. Então é fácil, fácil, né? Só ligar 3421-1507 e mandar seu torpedo também 8831-9050. Vai, cara! Agora são 8 horas e 10 minutos, você curtiu Ira, né? Ainda com o vocal de Nazi, Invisível DJ, Bila Gnomo, chega mais aí, dia 21 de julho, né? Vai rolar o show aí, é Bila aí. Agora que é empresário, velho. Rapaz, não chega, chega tanto mais, não. Chega mais no chega microfone. Chega tanto não, empresário jamais. Bila quer fazer acontecer, né? Bila é um roqueiro de plantão e a gente tá aí carente de rock e quer fazer, trazer grandes nomes aí agora pra cidade com esse projeto novo aí de... Quero trazer um roqueiro pra fazer som com a galera da cidade. Sempre um vocalista fazendo som com os músicos daqui. Porque aqui a gente tem um celeiro de artistas e são bons músicos, né? E tem uns que amarela também quando a gente fala o nome, mas a gente quando a gente fala, vai tocar, tem uns que empolgam e quer fazer de qualquer jeito. E a gente vai fazer esse som aí dia 21 de julho, numa quinta-feira. Já fora do eixo também, né? Mas a gente já falou assim, eu e o vai Gilmar. Parceria, já né? Faz uma parceria, porque ultimamente é um show em um canto, outro em outro, e a gente não quer isso. A gente quer mais shows, a gente não quer. É, quer unir as forças. Então, vai ser uma quinta-feira, né? Uma quinta-feira, no fuso horário, a partir das 10 horas, tem a banda Paralipse que vai abrir. Paralipse. Com o DJ no final, com aquela galera que fica né, no copo sujo depois das 3h30. Então o DJ tá lá pra galera segurar mais a onda. E Nas gosta de Vitória da Conquista e quer vir fazer esse show. Agora Nas vivo na cena. Aí a gente vai sentir agora a ira do Nas, né? E aí a gente vai sentir realmente a ira do Nas. E ele vem com esse show Vivo na Cena. Vivo na Cena. Que é o último trabalho dele, gravou, DVD e CD ao vivo. Isso, gravou com o Marcelo Nova, Dio Nascimento. Só pauleira, né, brother? O cara é um dos fera, o ícone do rock and roll nacional, e a gente tem que botar esse cara aqui colado com a gente. E pra quem não sabe, o Nas tem uma ligação com os músicos de Conquista. Tem, gosta muito do Café com Blues, já divulguei muito o trabalho da galera aqui com ele. Ele gosta da cidade, já fiz uns sonzinhos com ele, assim, a gente já fez uma coisinha mais indoor também pra galera mais concentrada, né? Então, você já tocou com ele? Já toquei, toquei. Kessler com ele também já tocou. O Kessler tomou um suco de manga na casa dele, que ficou meio besta, mas ele já desmistificou a coisa e. Mas é normal. O que quer dizer esse suco de manga? O suco de manga é o seguinte, eu levei o Kessler pra casa dele lá, a gente trocando ideia, e Kessler, rapaz, o cara tava lá em cima do palco, hoje o cara tá me servindo suco de manga. É isso aí, Kessler, a vida é isso aí, então não é ser empresário, é a gente fazer acontecer e unir, porque rock and roll a gente é desde quando nasceu. Beleza. Vamos fazer acontecer o rock da cidade. E outra passagem também, o Nazi me recebeu muito bem no camarim da última vez que ele veio no Festival de Inverno. Recebeu a galera do Som da Tribo exclusivamente. Tratou a gente muito bem. Ele é um cara excêntrico, mas é um cara muito legal. E essa onda toda aí que rola é só história. O cara é de boa, o cara isso, não tem nada. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. O cara é sucesso total. E a partir da semana que vem eu quero pegar botar aquele no telefone pra gente trocar uma ideia com ele pessoalmente aqui, fazer uma parada certo. No telefone, fazer um contato, ou com o produtor, a gente sentir firmeza também, né? Ouvir a voz do rapaz falar, eu tô chegando, né? E aí a galera... Já tem valores do ingresso? O ingresso antecipado, R$20. R$20. Eu vejo aí R$20, Gilvan da Paraíba, R$20, não sei o quê, R$20, e quem reclamar de R$20 pra Nazi, é melhor ficar escutando lá de fora. Não desmerecendo Gilvan da Paraíba. Né? Não, mas isso é aí. Porque não, rock é bom, and roll. É bom que fique claro para as pessoas não pensarem. Com certeza. Talvez o Gilvan da Paraíba seja talvez até mais alternativo do que o trabalho que a gente faz. Não, eu digo meio rock mano. Isso, a gente é rock, mas a galera do rock quer lhe dar um gole de goró e entrar na festa. Então a gente tem que pagar o negócio para fortalecer, porque a partir desse vem outros. Isso, sua ideia. Não tenho condições. Tô com os patrocinadores, a galera da Trilha, do Surf, que é um parceiro, tribos e grandes pessoas aí que estão me ajudando e tá confiando em mim, e é isso que eu quero mostrar. A partir dessa confiança, eu quero fazer, botar um negócio para gerar perfeito. Caso Bahia também vai patrocinar? Ainda não. Mas tem uma galera aí que patrocínio também não é. Aí me dá um presentinho, me dá uma coisinha, eu vou ali vendendo, fazendo aquela jogada para fazer o dinheiro, né? Mas então, dinheiro em mãos a gente não tem não, mas eu confio aí na galera de Conquista mesmo, nos roqueiros aqui, que vão me fortalecer e vão ver Nazi fazer um show de verdade aqui pra gente, né? Onde os ingressos estarão à venda? Estarão na loja Tribos, de Trilha do Surf, na Lisboa. Tribos, onde é que fica? Tribos fica em frente ao Itaú. Ah, sim. E na Trilha do Surf, ali na Rua Lisboa. Os ingressos estarão à venda aí, na Lisboa. E mais, tem locais. Meu contato também, que é 382-9758. 9758. Aí fala com o Gnomo, que o Gnomo vai lá levar até na mão o ingresso agora. A gente faz a disco entrega do ingresso. O delivery. Delivery. Eu quero ver o rock and roll bombar na cidade, a gente tá precisando, né? Precisando muito disso. Então confirma aí, Bila. Dia 21 de julho, né? Próximo mês. Próximo mês, numa quinta-feira, Já fiz uma parceria com o Gilmar, não atrapalhando a noite fora do eixo. A gente vai dar uma pausazinha nessa quinta pra ele dar uma moralzinha pra gente e curtir o show também. E na próxima noite fora do eixo volta. Volta tudo beleza e tamo junto. E agradecer também um parceirão, um punk rock pesado, que é meu amigo Nen, cama de jornal, que é meu parceiro que tá colado comigo aí. E o bom de Nen, que ele é tão punk, que ele não tá me cobrando nada pra isso fazer aí. As artes. É bom demais. Mas o rock and roll é isso. Põe na conta do rock. Põe na conta do rock, é. Bila, fique à vontade aí se você quiser chamar a galera mais uma vez, pedir patrocínio, captar recursos aí pro seu show, agradecer quem tá te apoiando, fica à vontade. O patrocínio eu vou esperar pro próximo, porque eu já fechei a arte e tô sofrendo pra caramba de tanto pedir. Então vamos confiar e vamos ver o que dá. Quem quiser entrar nos próximos e vamos fazer um bem feito mesmo pra o empresário olhar assim, rapaz, o menino fez um negócio legal e eu vou entrar nesse, vou ajudar nesse. Dia porque 21. Eu já pedi demais. Dia 21 de julho, cai numa quinta-feira. Dia 21 de julho, quinta-feira, fuso horário, agradecer a Arley, do fuso horário, um espaço chique, espaço bonito que tá tendo na cidade agora. Pra quem tá de fora ou quem não sabe onde fica o fuso horário? Fuso horário fica na lateral da exposição. Certo. Eu não sei nem o nome da rua, mas vou procurar informar depois, eu passo pra vocês. Naquela lateral ali lateral é fácil, né? Na exposição ali e é um bar que tá bombando agora na cidade, um bar legal aquele bar, gostei, viu? Pelo menos o lugar, o espaço é beleza, não é grande, mas é um espaço que vai ficar aconchegante com esse friozinho de conquista, vai ser uma festa legal. Beleza, Bila, valeu, obrigado e parabéns aí pela iniciativa. E é bom que tem som da tribo, que o som da tribo a gente faz parte dela também, né? A tribo é nossa. Beleza, é valeu. Tudo de bom. Aí foi Bila Gnomo que vai trazer Nazi com o show Vivo na Cena, dia 21 de julho no bar. O nome do bar? Fuso Horário. Fuso Horário, ali na lateral da Expo Conquista. Os ingressos são limitados. Ingressos limitados à venda na Trilha Tribus, do Surf, ali na Rua Lisboa, e na Tribus, ali em frente ao Banco Itaú. E o demais, contato 3082-9758. Falar com a delegada, que é Simone, a dona de tudo isso aí. Beleza. Você também pode ir ligando pra cá. O que tá valendo aí pra galera, Jack? Tá valendo um passaporte para as Noites Fora do Eixo, pra quem acertar a maior quantidade de atrações do mês de julho das Noites Fora do Eixo. Também um jogo de talheres com 24 peças, a oferta da Casa e Cozinha, que fica na Praça da Bandeira, no centro. E um rádio AM/FM que capta som de TV, funciona com pilha e energia. Oferta de tom e beleza. É só ligar 3421-1507 ou enviar o seu torpedo para 8831-9050. Mandar abraços aí para Fabrício da Urb 5 e Rita Pena. Rita Pena quer ouvir Alice in Chains, Man the Box. Manda aí, Jack. O Mike Bob Esponja do centro quer ouvir Rage Against the Machine e oferece para a galera do skate de Tapetinga. Beleza. som da tribo. Tribo 8h23, Alice in Chains, Man in the Box. Abraços aí para Raltenes. Raltenes está falando que o espaço destinado ao show do Nazi no fuso horário é muito pequeno, a quantidade de pessoas que querem vê-lo. Tomara, viu, Raltenes, que muitas pessoas vão mesmo ao show do Nazi aí dia 21 de julho. Tomara, que bombe lá. Mais torpedo aqui. Ligado online aí, quero ouvir o Pearl Jam, Daura, JP Caimãs, JP fala de uma cidade aqui, próxima Vitória da Conquista, só que ele não colocou. Tem abraços aí, Jacqueline, pra alguém? Não. Fala aí da promoção pra galera. Pois é, você vai ligar pra cá, são 8 atrações do Fora do Eixo no mês de julho, você vai ligar pra cá, dar seu palpite, quem acertar a maior quantidade de bandas que vai tocar agora em julho nas noites Fora do Eixo, leva um passaporte pra curtir todas as atrações. Beleza, o Raul Tênis mandou outro torpedo aqui. Depois de ver uma das últimas apresentações do Ira, será muito bom ver Nazi novamente. E fala que vai estar colado no show. Beleza. Clássicos da tribo. Clássicos da tribo, Iron Maiden e Guns N' Roses. Segura a onda aí. Clássicos da tribo. som da tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você curtiu, Jaqueline? O que foi que curtimos aí? Eu esqueci o nome da música de Iron, mas a gente curtiu Guns N' Roses, aquela Sweet que todo Child mundo of pede. Mine, Fear of the Dark. Isso. De Iron Maiden. Hoje beleza. Foi ótimo. E aí, Gilmar? E aí, Miguel, boa noite. Boa noite. Pois é, vamos ter as noites fora do eixo em julho, né? Vamos lançar a programação aqui em primeira mão no Som da Tribo, como sempre, né? E a galera tem que ligar aí pra tentar acertar as atrações. São 8 atrações, né? O mês de julho completo, todas as quintas-feiras. A gente vai estar aí com Noites Fora do Eixo. Então, pra galera tentar acertar, a gente, ó, duas dicas. Uma das bandas já tocaram nas noites desse ano, né? E uma outra atração tocou no palco principal do Festival de Inverno. É, também, então são duas dicas aí, né? Uma banda daqui de Conquista a gente vai acabar repetindo. Por que, Gilmar? Bom, Miguel, você quebrou o protocolo. Ó, é o seguinte, a gente não vai repetir quando sair pelo projeto Conexão Vivo. Sei. Que começa em agosto, dia 4 de agosto, começa pelo Conexão Vivo. Então a gente não vai repetir porque tá no nosso projeto. Por enquanto, a gente pode se dar o luxo de repetir, né? Porque a gente está fazendo na raça mesmo. E também porque, como não está patrocinado, né? A gente não está podendo pagar cachê às bandas e tal. Então, a gente acaba usando aquelas bandas que a gente tem uma proximidade melhor e acaba tocando sem cachê. Sei. Então, tem as bandas mais parceiras, a gente acaba usando mais. Aí a partir de julho, ou a partir de dia 4 de agosto, todo mundo com cachê direitinho e tal. Certo. E aí a gente não vai repetir bandas. Então serão 8 bandas, né? Como de sempre. 4 locais, 4 de fora. A galera tem 8 oportunidades aí pra acertar. Né? Pra acertar. Quem acertar mais, leva a entrada aí. Quem ligar primeiro, acertar pelo menos uma, já tá na frente. Já tá na frente, exatamente. Até agora ninguém acertou nada. Então ligue, se acertar uma, já tá na frente, chances aí de garantir o passaporte pro mês inteiro. Então são 8 grandes atrações, tem bandas de 2 bandas de fora da Bahia, né? Que estão vindo aí, então são 4 bandas de fora da cidade, mais 4 atrações locais, bem legais. A programação de julho tá muito boa mesmo. Como tem sido, né? A programação geral. A gente teve aí dessas 11 noites fora do eixo que a gente teve esse ano. Dessas 11, 5 a gente teve um público maior do que 200 pagantes. Isso leva em conta o tamanho do Viela, então um público muito bom. Apenas em 2 noites a gente não atingiu 100 pagantes, mas chegou perto, 90 e poucos. A gente nunca, não teve nenhuma noite com menos de 95 pagantes. E tivemos 5 com mais de 200. Chegamos até uma com mais de 300, né? Que foi na Glória dos Barcos. Então o público, a média de público realmente está muito alto, o público está comparecendo. E a gente vai aí até o final do ano. A gente vai dar um recesso, 2 semanas, né? A gente não tem Noite Fora do Eixo no dia 23, no dia 30 de junho. E a gente volta dia 7 de julho. Vou até sentir falta aí, né? Mas é 2 semanas, é importante para descansar um pouco. Beleza, vamos a um breve intervalo comercial. Tempo suficiente para a galera ligar, se manifestar aí. Então liga para cá, 3421-1507, e dê seus palpites aí para as atrações das Noites Fora do Eixo do mês de julho. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o som da tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora são 8h43, Som da Tribo rolando pra você até as 9 da noite via Rádio Clube 95,9 e também somdatribo.com. Som da Tribo tem um oferecimento de Espaço X, presente no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop fica na Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. O inglês e espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas, novas turmas agora para o segundo semestre. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Bahia Frio, instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes, ar-condicionados e muito mais. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. E Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora, escritório e loja no Viela Sempre Café, Rua Siqueira Campos, 350. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/somdatribo. Tem a comunidade Som da Tribo no Orkut. Também Som da Tribo no Facebook, se você está afim de mandar aquele velho e-mail, somdatribo@hotmail.com. E também, se você quiser interagir com o Som da Tribo, tem um chat do Som da Tribo no blog do Som da Tribo e também chat do Som da Tribo no MSN. Gilmar, mais alguma coisa que você queira falar sobre as Noites Fora do Eixo aí? Os resultados estão sendo bem positivos, né? Sim, estão sendo bem positivos. A gente sempre está tendo agora pessoas nos procurando, né? Para interessados em tocar nas noites. Os artistas adoram. A gente tem um público muito abrangente mesmo. O público da gente é muito eclético. Então tá sendo legal, a gente tá a parceria com o Viela Sebo Café tá dando certo e muita gente fora tocando, né? A gente conseguiu colocar aí nomes como Cabroeira, que é uma das maiores bandas brasileiras, que já tem aí 11 turnês na Europa. A gente conseguir colocar no Viela é um feito assim quase que inacreditável, né? Como foi a recepção do público aí com Cabroeira? Foi maravilhosa, né? Foi muita gente que é fã da banda, o pessoal cantava todas as músicas. Então, Cabroeira é uma banda que já tem um público bem consolidado. Hoje mesmo na praça, quem puder ir conferir, né? 12h30, Cabroeira vai estar se apresentando na Praça Barão do Rio Branco. A expectativa aí de 5 mil pessoas no show deles. O show é impressionante. Talvez uma das bandas que tem... Não, sem dúvida, uma das bandas que tem o melhor show hoje no Brasil. Um dos 4 maiores... das 4 maiores apresentações ao vivo no Brasil hoje seja a do Cabroeira. Show realmente bem empolgante. Galera que foi lá achando que vai dançar forró com Cabroeira, pode esquecer. Não tem essa de dançar forró com Cabroeira, não. O negócio, o bicho pega mesmo. Eu acho que Cabroeira é uma banda muito pesada, na verdade, né? Vai ser loucura naquela praça hoje com o show dele. Enquanto isso, a galera pode ir ligando, né? Sim, pode ir ligando. Liga aí. É só falar aí 8 nomes. Quanto mais... são apenas... 8 nomes, é fácil de acertar. Se acertar um aí, você já vai estar na frente. Já tá na frente. Até agora ninguém acertou nenhum. Mandaram um torpedo aqui dizendo que era Café com Blues, que já tocou no palco principal, banda local. Pois é, não vou dizer isso. não é Café com Blues, porque é banda que que tocou no palco principal é uma banda de fora, tá? É, outra já... dica aí pra galera, tocou no palco principal do Festival de Inverno é uma banda de fora, então não é a Café com Blues. E uma das bandas locais a gente já utilizou no decorrer das noites fora do eixo desse ano. Beleza. Então vamos de música, daqui a pouco mais informações e Gilmar com a programação completa aí. Beleza. O som da tribo. E aí, baby? Vai encarar? Vai encarar? I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. Som da tribo. Yeah. som da tribo. Shared little life guard and unprepared. Som da tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Faltando 5 minutos para as 9 horas, você curtiu Stone Sour. Sour, tem que falar com sotaque paulista. Say You Hunt Me antes, Coldplay, Every Teardrop, It's a Waterfall. Música nova do Coldplay, que chuparam aí, realmente parece muito com a música aí de uma artista pop latina aí. Parece muito, muito, muito mesmo. E aí, Gilmar? Vamos mais, divulgar ou mais você... uma dica? Assim. Mais uma dica pra galera aí. Uhum. Uma das atrações tocou no Centro de Cultura naquele show do Matanza. Então, uma das atrações da Noite Fora do Eixo tocou naquele show do Matanza. Uma das atrações já tocou em Noite Fora do Eixo esse ano. E a outra já tocou no palco principal do Festival de Inverno. Então, tem três dicas aí pra você acertar pelo menos três das 8 bandas que vão tocar aí nas Noites Fora então, do Eixo. Então, quem tocou naquele show do Matanza? Você já vai eliminar o Matanza, né? Eliminar o Matanza. Quem abriu, quem tocou em segundo, quem abriu pro Matanza. Exatamente. As três bandas, uma dessas aí, né? Já é uma dica aí pra galera. Lembrando que a gente vai fazer uma noite instrumental também, outro detalhe, né? Uma das noites vai ser e ficou fácil agora. Se a galera for ligando as dicas, né? Ficou fácil aí pra matar essa banda que tocou junto com o Matanza. Pois é. Vamos lá, galera. Vamos ligar. Já tá chegando o fim do programa, já né? Já tá. Faltam 4 minutos aí. Então, olha, deu dica demais aí. Tocou no show do Matanza, vai ter uma noite instrumental. Fácil. Fácil. Fácil, fácil. Pode ligando. Vou dar um minuto pra você ligar. Tempo pra você ouvir aí o tema do Som da Tribo. Wow. terminou o tema do Som da Tribo, foram mais 1 minuto e 45 segundos aí pra você tentar. Temos o último ouvinte aqui passando sua listinha pra Devaldi. E com isso, Gilmar Dantas já vai falar aí da nossa programação para julho. Ou vai esperar o Devo de terminar aí? Vamos lá, vamos falando aí. O cara não tá ouvindo, tomara que ele não esteja ouvindo a gente. Terminou, Devo? É, os ingressos continuam o mesmo preço. Continua o mesmo preço, né? A gente sempre faz o primeiro lote de 200 ingressos a R$5 e depois o preço vira R$10. Então é legal. Como a gente teve 5 noites que passou de 200 pagantes, né? Então vale muito a pena comprar antecipado para não correr o risco, né, de chegar na hora e pagar 10. Então é melhor vai lá na nossa loja, a gente sempre coloca os ingressos para vender antecipado. Então facilita muito. Olha aqui, David. Ligações encerradas. Ah, não entendi nada. Traduz aí, Deus, no microfone mesmo. Fala aí. A dica aí. Quem foi que ligou? Simpson, manda Simpson, aí. Simpson, o grande campeão da noite. Stone, formidável família musical, Clube dos Patifes, Os Barcos, Anansi, Ladrões de Vinil e Vendo 147. Simpson acertou três. Mas a gente já tinha um outro concorrente. Um vencedor, né? Que tinha acertado três também, né? Como o nosso querido aqui, Luan Andrade Souza, né? Ele tinha acertado três antes, então o Luan é o vencedor. Ele acertou três mais uma ou duas mais uma? Ele acertou duas mais uma. Então acertou três, né? Empatou com Simpson, mas só que Luan ligou primeiro. Isso, Luan ligou primeiro. A questão de desempate aqui é essa, quem liga primeiro ganha, viu, Simpson? Você ficou em segundo. É, Simpson que já tinha sido o grande vencedor do mês passado, né? Ficou na suplência. Vamos divulgar aqui. Lembrando que a gente vai folgar, né, duas quintas-feiras, dia 23 e 30, e voltamos dia 7 de julho com as Noites Fora do Eixo. Então a gente tem a primeira noite, a noite instrumental com Cadillac Room. Com nova formação, né? A gente tem aí Netinho na bateria, Luquinhas no baixo e Pablo na guitarra, formação clássica. Só que aí a gente tem um reforço aí de Daniel Drummond. É, um tecladista aí forte aí pra completar o grupo, vai estar divulgando um novo visual, novo repertório, a banda volta com tudo aí. Cadillac Room, dia 7 de julho, juntamente com a Vendo 147. Então a primeira noite fora do eixo, dia 7, né? Isso. Cadillac Room e Vendo 147. Isso. É Vendo 147 ou 147 ou tanto faz? Vendo 147, Vendo 147, tanto faz. mas é mais comum usar Vendo 147. Dia 14, né? Dia 7, a primeira semana. Dia 14, a segunda. Dia 14 a gente tem Os Barcos, banda que já está um tempo longe dos palcos, né? Desde abril que Os Barcos não tocam aqui em Conquista. Então a banda parceira da gente volta a se apresentar aí no dia 14 de julho, juntamente com Dan e a Formidável Família Musical. O nome agora é Dan e a Formidável Família. Dan sempre foi o vocalista, né? Não é só Formidável Família Musical. Não. Agora Dan, ele o nome dele ele colocou também à frente da banda. Dan foi morar no Rio, né? Certo. Metade da banda do Rio e metade de Salvador. Ele tá fazendo uma carreira lá no Rio e aí vai fazer uma turnê na Bahia nesse período de julho e vai tocar aqui em Vitória da Conquista. Dia 14 de julho, a segunda noite. Uma noite forte aí, viu? Essa candidata séria a lotar também, viu? Os Barcos e Dan e a Formidável Família Musical. É a terceira vez que a Formidável Família Musical vem à Conquista. Exato, né? Já fez duas apresentações muito boas, né? Uma, inclusive, no palco principal do Festival de Inverno. Então vai estar de volta à cidade. E juntamente com Os Barcos, né? As duas bandas vão tocar juntas também em Jequié no dia 15 de julho. A noite fora do eixo em Jequié. É, a gente tá montando um coletivo lá, tive uma reunião semana passada, participei até de um programa chamado Tribos do Rock, o primo do Som da Tribo, né? Acontece também a sábado à noite, muita coincidência. É. Tem um BG dos Strokes. Isso. É, bem legal, um monte de coincidência aí do Som da Tribo. É um programa bem legal. Beleza. É, já ouvi falar. E é um programa que já tem 6 anos. É, Chau, né? Já tinha me falado. Também Bilal também já tinha me falado. Sim, desse programa. Programa de julho, Lucas. É. Então, aí dia 21 de julho, a gente continua as Noites Fora do Eixo. Aliás, dia 22, por causa do dia 21, tem um show de Naso, né? A gente vai fazer uma parceria aí com com o Bila aí, a gente não quer concorrência. Então vai, né, ser a sexta fora do eixo. Então, excepcionalmente, né, nessa semana, pra não chocar correr, com o show de NASA. Não chocar, exatamente, a gente vai fazer na sexta. A gente tem Vandaluz, de Patos de Minas. Vandaluz. Certo. Vandaluz de Patos de Minas, banda mineira muito boa, tem um show bem legal. Juntamente com o Gutenberg Vieira. Gutenberg. Gutenberg vai fazer aquele show com banda, né? Com que ele faz. Um tributo a Glauber Rocha. É, exato. Que ele faz. Musicou os poemas de Glauber. Exatamente. Show legal também. Certo. E pra finalizar o mês de julho, a gente tem a banda Os Helps. Dia 28. Dia 28. Os Helps. Os Helps. De Araraquara, São Paulo. Araraquara, São Paulo. Isso. E aí, juntamente com a banda Los Frouxos, daqui de Los Conquista. Los Frouxos. Então vamos repetir aí a nossa grade fora do eixo aí para o mês de julho. Cadillac Rum e Vendo 147, no dia 7 de julho. No dia 14, Os Barcos, Dan e Formidável Família Musical. No dia 22, excepcionalmente, uma sexta-feira, vai rolar Vandaluz, de Patos de Minas, claro, de Minas Gerais, e Gutenberg Vieira e banda com os poemas de Glauber. E no dia 28, Os Helps, de Araraquara, São Paulo, e Los Frouxos, aqui de Vitória da Conquista. Essa é a grade fora do eixo, para julho. Exato. A gente vai, no mês de julho também, a gente tem a apresentação do palco fora do eixo, né? Mostra teatro fora do eixo. Dias 2 e 3 de julho, lá no Teatro Casa de Jeová, então é um evento gratuito. Dá uma acessada lá no nosso site, né? coletivosuissabaiana.com.br, que tem informações. Tem também o site do palco, Palco Suíça, suissapalco.blogspot.com. Então é só acessar o site, tem lá, você pode se inscrever para fazer a sua inscrição para participar do evento. É o Suíça Baiana migrando para as outras artes também. E aí, maiores detalhes é só acessar o coletivo suissabaiana.com.br. E não perca hoje, meia-noite e meia, na Praça Barão do Rio Branco, o grande show, viu? Cabroeira. Beleza. Imperdível. Tá certo. Um abraço aí para Antônio e Elzita Bittencourt, no Ponto Central do Massal. Disse que adorou o Clássicos da Tribo de hoje. Valeu, Antônio. Mais alguma coisa, Gilmar, que você queira acrescentar? Não, acho que... E o recado está dado, Suíça Baiana continua forte aí no mês de julho, né? Primeiro semestre foi muito bom pra gente. A gente realmente firmou o nome Fora do Eixo, o nome Coletivo Suíça Baiana. Muitas parcerias, Conexão Vivo, parceria Prefeitura, Faz Cultura, várias parcerias legais, Som da Tribo. Então a gente encerrou o semestre de uma forma bem positiva. Positivista também, nosso parceiro. Isso aí. E a gente volta no mês de julho, muito forte também. Esperamos ainda ampliar ainda mais e crescer bastante, fazendo muitos shows legais pra galera. Lembrando que no segundo semestre a gente vai ter aí Agridoce, né, o projeto de Pitt, passando aqui por Vitória da Conquista. Quem gosta de Pitt vai curtir também o projeto de Pitt com o Martim. Gilmar, traçando um paralelo em relação ao ano de 2010, 2011 está sendo melhor? Sem dúvida. No ano 2010 a gente só começou as Noites Fora do Eixo em julho. A gente começou agora em março, Noite Fora do Eixo, já fez o Folia Fora do Eixo, que foi um evento inédito. Então a gente tá bem mais forte. Em agosto a gente volta com o patrocínio do Conexão Vivo. Então toda a estrutura do Viela vai mudar ali, em termos de som, de iluminação. Então a divulgação também, cartaz, outdoor, panfleto, tudo nos padrões Vivo. Então é uma parceria já que a gente conseguiu esse ano, o ano passado a gente não tinha. E a tendência é essa, a gente trabalha com muita seriedade o tempo todo. Eu trabalhando com muito mais dedicação, né? Larguei a escola, larguei as aulas, parei de dar aula para poder trabalhar com produção cultural, que é realmente o que eu me identifico e que vejo minha atuação muito mais interessante do que dentro da sala de aula. Adoro dar aula, mas esse modelo de educação da gente tá falido. Vide as greves, né? Federal, estadual e municipal, né? Então eu presto minha solidariedade aos professores municipais, aos estaduais, que eu sei como é que é isso, né? Fui professor de estado, conheço a realidade do município, porque meus colegas lá em Poções, né, também dão aula no município. Então sei que a situação realmente é um modelo totalmente falido, esse modelo de educação que a gente tem. Então, quando tiver aí esse modelo, não, não, não, não, não tem jeito, é difícil a educação se recuperar. Então eu vi que ali na sala de aula não dava mais. Eu acho que eu sou um educador bem melhor dentro do Viela Cedo Café do que dentro da aula, da sala de aula. Então acho que lá eu consigo render muito mais como professor do que numa sala de aula. É mais fácil transformar o Viela numa sala de aula do que transformar uma escola em uma escola propriamente dita. Beleza, Gilmar. Valeu mais uma vez e volte sempre aí com novidades aí do Coletivo Suíça Baiana, Noites Fora do Eixo, enfim. Fique à vontade também com Casa Parte Evento, que não está guardada ainda, né? Está é um nativa. Nome clássico. É, né? Beleza. Mas é isso aí. Valeu, Miguel. Valeu pela força do Som da Tribo. Parceiro da gente desde o início, desde 2003, né? Primeira vez que eu vim numa rádio para falar de um evento foi para falar, participar do Som da Tribo. Então eu gaguejava demais, não conseguia, mal saía uma palavra, né? Se hoje tem alguma fluência, é graças a esse espaço aqui, né? Sempre o microfone está sempre aberto para a gente chegar, divulgar os eventos. E é isso aí, esse espaço que fortalece a cena cultural de Vitória da Conquista. Beleza, manda abraços aí para toscotodo.hd1.com.br. toscotodo.hd1.com.br é o blog do artista plástico Aldo Pereira. Dito isto, vamos nessa, né? Som da Tribo vai ficando por aqui, voltando aí no próximo sábado, a partir das 7 da noite. Tem oferecimento de Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Metrópole Team, moda pra galera Team. Cici e eu, você se garante, a língua derruba você. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Espaço X, presente é no Espaço X. Festa Junina é no Espaço X. Foi bom pra você, Gilmar? Foi ótimo. Valeu, galera. Vou ficar contigo até as 10, hein? Vamos a um breve intervalo comercial. Na volta tem muito mais coisas legais aqui na sua Rádio Clube, é a primeira do seu coração. Segura a onda aí. E-mail do Som da Tribo. sondatribo@hotmail.com. O som da tribo. Eles não falam inglês, nem espanhol. Que diabos fazem um avião em queda livre com Bruce Willis? Cecília apresenta Bruce Willis e dois caras sem noção. Get the parachute! Chute! The parachute! Acho que é pra chutar isso aí, ó. Chuta! Vou chutar! Não, peraí! Não, cara, você chutou paraquedas. Ou você se garante ou a língua derruba você. CCAA, o inglês e o espanhol que você aprende e nunca mais esquece. O Som da Tribo. Agora, galera, Team de Conquista e Região tem Metrópole Team. Tem Metrópole Team. Moda para a turma descolada, diferente, inteligente, antenada e cheia de personalidade. Metrópole Team. Conheça Metrópole Team. Tamanhos de 32 a 40. Metrópole Team. O Ernesto Dantas, 85 Centro. Fone 34210848. Metrópole Team. Metrópole Team. O Som da Tribo. Som da tribo. Junho é mês de festa. De roupa bonita. De presente pro seu namorado e pra namorada também. É mês de casa arrumada. E de licor bem servido. De forró pé de serra. Junho é mês de comemorar. Comemore tudo isso num só lugar. Espaço X, sempre o melhor presente. E-mail do Som da Tribo. sondatribo@hotmail.com. Descubra que a decoração e a moda andam juntas. Que mulher e homens podem gostar das mesmas coisas. E que um único espaço pode abrigar diversos conceitos sem perder a harmonia. Anima Pop, seu espaço de decoração e moda, está em novo endereço. Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Anima Pop, decore seu corpo e vista a sua casa. O som da tribo.